Ei, você conhece a regra do sei. Se alguém te troca por outra pessoa, deixa aí. Se alguém passa a semana sem responder, você deixa aí. Se alguém não faz questão de te ver e saber como você está, deixa aí. Se alguém age como se não ligasse de te perder, deixa aí. Se alguém quer sair da sua vida e ir embora, abre a porta e já sabe, deixa aí. Dói, dói mais existir em quem não te valoriza, machuca muito mais. A gente tem o péssimo hábito de tentar segurar. Quem já largou nossas mãos há muito tempo, de criar desculpas pra justificar a falta de interesse dos outros. Mas a verdade é simples, quem quer fica, quem se importa demonstra. Quem gosta de você não te deixa com dúvidas. Então pare de correr atrás de quem não corre por você. Pare de implorar por atenção, por carinho, por consideração. Você não precisa provar seu valor pra ninguém. Quem merece estar ao seu lado vai ficar porque ele não, porque você implorou. E sabe o que acontece quando você para de insistir em quem não merece? Se alguém não faz questão de te ver e saber como você está, deixa, deixa ver como você está, deixa ir. Dói, dói, dói mais existir em quem não te valoriza, machuca muito mais. A gente tem o péssimo hábito de tentar segurar. Quem já largou nossas mãos há muito tempo, de criar desculpas pra justificar a falta de interesse dos outros. Mas a verdade é simples, quem quer fica, quem se importa demonstra. Quem gosta de você não te deixa com dúvidas. Então pare de correr atrás de quem não corre por você. Pare de implorar por atenção, por carinho, por consideração. Você não precisa provar seu valor pra ninguém. Quem merece estar ao seu lado vai ficar porque ele não, porque você implorou. E sabe o que acontece quando você para de insistir em quem não merece? Se alguém não faz questão de te ver e saber como você está, deixa, deixa ver como você está, deixa ir. Mas a verdade é simples, quem quer fica, quem se importa demonstra. Quem gosta de você não te deixa com dúvidas. Então pare de correr atrás de quem não corre por você. Pare de implorar por atenção, por carinho, por consideração. Você não precisa provar seu valor pra ninguém. Quem merece estar ao seu lado vai ficar porque ele não, porque você implorou. E sabe o que acontece quando você para de insistir em quem não merece? Você abre espaço pra pessoas certas chegarem, pra quem realmente se importa com você.